Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o tio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o seu podcast dominical Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Eu sou o Douglas Ganso e estou aqui ajudando esse pessoal a falar um pouco aí de forma engraçada. Do meu lado esquerdo aqui está ele, comedor de paçocas de madrugada, Wesley Zop. Olá. Paçocas que são feitas na madrugada. também. E ele só come de madrugada. Ah, sim. Entre uma da manhã e meia-noite do outro dia. Tá na madrugada. E ele aqui, um especialista em queijos meia-cura, Gabriel Asmar. Tá aí, gostei. Eu gosto de exibir meus títulos aqui. Eu fico feliz que a minha mãe se orgulha. E toda vez que ele vem gravar, ele vem com diploma. Ele está aqui hoje pra mim, né? O aparelho do estúdio aqui tá forrado pelos meus diplomas. Exato, só tem. E esse especialista de queijo meia-cura em 2013 faz sentido. Total sentido. Exato. Ou como que foi o preparo para ser especialista em queijo meia-cura? Não, na verdade, trouxeram um queijo e eu olhei assim, isso é queijo meia-cura? O cara falou, especialista, hein? Inclusive agora é do curso. Palestra. Consultoria para mineiros, não os que garimpam, mas mineiros que fazem queijo meia cura. Não mineradores. Eles podem garimpar também. Também, mas só de queijo meia cura. Porque consultoria de mineração como mais caro. Mas que você também faz. Sim, tem de boa disso. E aqui uma grande amiga nossa, Isabela Caju, dá um oi pro pessoal aqui. Como você está se sentindo aí? Já parou o refluxo de ter que ficar olhando pro Wesley Zop ou não? Oi, primeiro, né? Ah, não, nunca para, né? Isso daí é uma coisa muito constante. Cada vez que eu olho pra ele, o refluxo é mais forte. Uma olhada, uma gorfada. Eu vou trocar por... Na edição, vou falar pra trocar refluxo por, sei lá, o prazer. Mas com corte seco, corte seco. A voz do Kid Bengala, prazer. Só não dá pra trocar a nossa visão, que ela parece um chafariz ali de refluxo. Mas tudo bem. Ainda bem que não é filmada. Ainda bem que a gente pôs ela em cima de uma bacia. Né? Não sujo o estúdio. Tudo bem. Eu também sinto nojo e asco de olhar pro Exop, mas uma hora você se acostuma, principalmente quando você coloca essa mordaça aqui, antivômito. Isso. Precisa de uma dessa. E estamos aqui hoje com uma leitura de e-mails. Você acredita? Não é possível. De novo. Spam. Não. Medical Boston Group. Não. Com Wesley. Os caras atendem bem lá. Por favor, coloca no play aí, Wesley, uma música de leitura de e-mails. Uma música. Araqueto? Uma música de emoção. Uma música de emoção. O ouvinte mandou um e-mail contando, ele ouviu o episódio de viagens e ele falou, vou contribuir com a minha experiência. My experience. Ah, em francês. Sobre viagens. Então o leitor é Rafa Filtz-Mikalsk. Dá a impressão de ser um nome fake. Não, eu não sei, pode ser verdade. Tá. Então ele fala, bom dia, boa tarde, boa noite, grandes lordes. Chubacadores de Chorumópolis, gostei. Oh, cara, não. Isso é um título. Esse é um cara, eu reconheço que é um cara que tem diploma. É um cara que entende de Chorume, não é qualquer um. Ele fala, gostaria primeiramente de parabenizar pelo excelente podcast. Será que ele está ouvindo o nosso mesmo? Ele está ouvindo o outro. Mandou e-mail, cara. Não revelarei o teor das pesquisas realizadas para se chegar na página do podcast, mas tem a ver com o Ozola. Então você sabe. Você dá uma bugada. Ozola, você não chorou. Isso dá uma tristeza, cara. Só de lembrar dessa história. Então ele veio aqui falar que ainda não está entranhado totalmente na mitologia do Chorume, sua dialética própria, né? Mas ele vai narrar uma desventura que ele teve. Eu moro em Belo Horizonte, mas nasci no Paraná. Quando completei 18 anos, saí da casa dos meus pais e com menos de 300 reais, na época, peguei um ônibus para BH. BH. Curso, né? Mal sabia que seriam mais de 12 horas de viagem. O ônibus atrasou sua saída de Curitiba. Pouco antes do início da viagem, sentou ao meu lado uma velha totalmente estranha. Seria sua mãe, Wesley? Não, acho que minha tia. Tudo bem. Acho que é porque ela tem três tetas, todo mundo acha que ela é estranha. Além do cheiro enorme de cigarro, leia-se maconha. Sim. Ela era toda tatuada e usava um vestido curto demais para o clima. Realmente sua tia. Para o clima e para a idade. Nada contra velhas que usam vestido curto. Eu mesmo fico muito excitado. Só com a ideia. Perdão, desculpa, viu? Talvez mostrando as três tetas. Sim, sim. O pior é que ela tinha comprado um lugar de janela e eu fiquei com o banco do corredor. Isso é foda. Porque sempre quando alguém, a pessoa que senta na janela, se acha superior à pessoa que tá no corredor. Tipo, se você tivesse se esforçado mais, comprado antes, você estaria aqui vendo a paisagem. E a pessoa fecha a cortina, nem usa a janela. Exato, exato. E quando usa, espia pela cortina. É, e quando usa, tá de noite. A iluminação vem só pra te acordar, entendeu? Ela espia a cortina porque ela não quer que você compartilhe a janela com ela. Exato. Dá uma espiadinha, sabe? Toda hora, a velha queria ir ao banheiro e tinha que passar por mim. Lógico, incontinência urinária, velha, né? Isso é óbvio, né? Para completar, o filho da mãe do banco da frente abaixou sua poltrona até o máximo. Fazendo com o quê? Que toda vez que a mulher fosse ao banheiro... tinha que passar pelo colo dele. Ela e esse velho de vestido de curto tinha que dar uma passada de bunda na rola dele, pelo jeito. Ela Eles não estão entendendo. Na verdade, nem tinha cara na frente. Ela falou, abaixou o banco. Foi o que eu pensei. Em menos de 2 horas, a velha foi ao banheiro do ônibus umas 5 vezes. Tudo bem, calculei rapidamente, Wesley. 2 horas, acorda quantos minutos ela então, mas talvez não seja tão sincronizado. Ela foi dentro de 10 minutos. Tá bom. Não seria tão ruim. Ou seja, ele tava ali levemente excitado com a parada. Sim. Se não fosse pelo cheiro de bosta, a última vez que a velha voltou, estava fedendo demais. Não sei se cagou nas calças ou algo do tipo, mas eu mal conseguia disfarçar a ânsia pelo fedor e não era nem aquele cheiro de merda saudável, sabe? Aquele que te dá orgulho de estar merda. Era diarreia, eu acho que isso ofendeu o cara. Diarreia! Merda da pior espécie. Aquela amarela que arde o ânus. Já. Que sai salgada! Aquela que não aquela sai... que começa salgada e termina amarguinha. Então, na primeira parada, a velha desceu e comprou um desodorante. Pra colocar no cu, né? E subiu no banheiro. Deve ter tocado o negócio inteiro no rabo, porque além do leve odor de bosta, agora eu tinha que aguentar aquele futum de desodorante barato. Cachimibuque. Flores do campo. Febo. Aquele cheiro sexy de febo, né, cara? Aquele cheiro sexy de pedreiro. Sexy agenda. Exato. O tempo foi passando e eu comecei a ficar tonto com tudo aquilo. Talvez... excesso de tesão, não sei. Pois é. Estava chovendo com as janelas fechadas, nossa. O ar estava abafado. A cada curva eu sentia aquele trovão na barriga, ou seja, aquela ânsia. Antes de embarcar eu tinha destruído um dogão na rodoviária. E o sanduíche parecia ter ganhado vida com toda aquela situação. Já podem imaginar o que vem a seguir. O catalisador do vômito foi um peido, mas tão podre no geral, aquela porra que a garganta explodiu com o vômito. Não consegui controlar o gato. Peido da velha? É, acho que ela essa peidou. Essa velha é uma lazareta também. A sua tia é uma lazareta. Não consegui controlar o jato, foi tudo nas pernas da velha. que começou a gritar feito louco e me empurrar, lógico. Ah, já tava cagado. Ah, mas é diferente. Se fosse o vômito dela ainda, mas é vômito dos outros, não jeito. O legal foi que ela começou a gritar: seu impostor! Seu impostor! Ele meteu gozar nas pernas dela e vomitou. Impostor! Achei que você era outra coisa. É, essa porra, eu aqui te seduzindo, você vem vomitar, caralho. Achei que você era um menino saudável. Vai se fuder, meu. Sabe quanto trabalho dá pra se cagar e depois passar desodorante? Acabou o desodorante pra passar nas pernas, agora não tem. Vou ter que limpar com o jornal, assim. É. Uma mulher me ajudou a se levantar e ir ao banheiro, mas quando ela abriu a porta, tinha jato de merda no chão e papéis higiênicos por todo lado. Talvez fosse lá, velho, não podemos acusar ninguém aqui, né? Mal deu tempo de correr para a pia e vomitar o resto que havia no estômago. A velha desceu em São Paulo, puta da vida, né? Não, não sei porquê. O ônibus continuou viagem fedendo pra caralho. Daí ele foi até BH aí, né? Logo ali, pertinho. Aí ele termina falando, essa foi a viagem mais podre da minha vida. Talvez pra ela também. É, talvez pra ela. Mas... Ah, pra ela eu acho que ela ficou frustrada. É, também tem a frustração, né? Mas acho que nada comparado à viagem do Gabriel pra Itu, que sentiu um cheiro de... um peido com cheiro de que lixo. Que cheiro de lixo? Foi isso. Deu origem a uma das brigas mais célebres desse... Mas então... Fiquei emocionado com esse vídeo do Rafa Fields Mikalski aqui. Fiquei emocionado. Não, não. O cara, além de escrever muito bem, faz com que você se sinta na história. Exato. Ficou. Ele é um ótimo contador de histórias. O Mike Kazowski, né? É, o Forrest Gump Kazowski. Isso. Fiquei emocionado porque o cara se identificou com... É pra ele dividir isso com a gente, sabe? Sim, sim. Choramos lágrimas de babara. Exato, e vômito, choramos vômito, em homenagem a ele. Em cima dessa velha que a gente tem no estúdio. Não, não chama Caju assim. Quem toma vomitada aqui é o Sérgio. É verdade. Wesley Zop, se alguém quer seguir o exemplo de Rafa Mikalski. Viagem de Curitiba pra BH. Com uma velha do mar. Com uma velha do mar. Mas tem que comprar... A poltrona do conector. Não, mas vamos falar, se alguém quiser seguir o exemplo dele, mandar e-mail, como que faz? É, mande para o endereço autocríticas@chorume.com.br. Ó, muito bem. E se eu não, sei lá, agora que você falou, eu tava fazendo uma coisa mais divertida, tipo levar soco na cara. Sim. E daí não ouviu o que você falou. O que, que eu faço? Ah, eu repito. Ah, achei que eu teria que voltar ao play. Não, eu repito. Então pode repetir. É, pro endereço autocríticas@chorume.com.br, você compartilha suas experiências com a gente. Agora, tanto vítima quanto o opressor, que tava socando a cara, ouviram. Sim, sim. Pararam pra prestar atenção. Então, muito bem. Esse foi um e-mail belíssimo e romântico que a gente recebeu. Mas vamos ao assunto de hoje, Gabriel Osmar. Você que tem um prêmio também, que é o maior falador de títulos de temas de podcast 2015. Será que ele acerta hoje, João? Envolvendo ou não, queijo minha. Sim, sim. Aí pode... Ah, não, mas é independente. É. O tema de hoje, eu vou apresentar de uma forma diferente. Cara, tá. Com roupa? Sim. Ou vai ser diferente. Colocar meu terninho de crochê. Terninho de crochê. É nesse friozinho. Nesse frio aqui, tudo bem. Mas, Wesley Zop, você conhece o tema de hoje? Eu... Mas antes, espere. Porque é chegada a hora da retratação polêmica. Oh, retratação polêmica? O quê? Eu não tava esperando isso. Por essa eu não esperava também. Era uma cilada, Bino! Você estava esperando esse momento. Nossa, há muito tempo, pelo jeito. Muito tempo. Você está com um olhar maligno demais. É pra cima de mim? Eu não. Não, não, não. Eu acho que pela sua empolgação você não precisa bater uma na nossa frente. Eu acho. Ah, tá, agora goza. Tá, né? Guarda aí. Achei que era o bucaque agora. Não, é agora. Não, eu não gosto de flores. Tudo bem. Mas, eu gosto de cupcake. Mas, para preparar o clima do nosso tema, antes farei uma retratação polêmica. O quê? Não, você vai cobrar uma retratação? Não, não. Eu farei. Você. Ah, que bonita humildade. No episódio passado, em que Bruna, a eleita dos Affairs de Wesley, isso não é um elogio. Nem um pouco. E também não sabemos se é uma escolha, mas... Participou do episódio que falou sobre viagens. Sim. Em dada história que eu contei da minha viagem sobre Tu, sim. Falei que a minha ex-namorada da época, sim. teria terminado comigo por causa que a Bruna falou que gostava mais de outra pessoa do que dela. Mas isso foi pro ar? Foi pro ar. Mas foi pro ar e disfarçadamente. Foi cobrado por isso. Você foi cobrado? Foi cobrado por isso. Quem cobrou isso? A ex-namorada. Mas então ela ouve! Mas ela disse... não foi por isso. E eu venho aqui me retratar e dizer que nosso namoro terminou porque eu tinha uma bola só. Sim. Tá feita a retratação. Era acostumado a fazer um 8 com a bola na boca. Com uma bola só. Brincar de bate-back. Com uma bola só não dá pra fazer. Pegar na ponta e brincar de bate-back. É, tem razão. Mas aí era só boleadeira. É, eu terminaria também. Então foi por isso que está feita a retratação polêmica. É. E nesse clima de tensão, e por que não tesão. Sim, deu um pouco. Já tá batendo segunda na nossa frente. Talvez pra lembrar de tanta ex-namorada. Darei o nosso tema de hoje. Pode falar, mas dê só o tema. Ô tia, tatuado na bunda, mas então... Tem que enfiar o dedo no cu pra dar o tema. Terei que falar. O nosso tema de hoje é dedadas da vida. Opa, dedadas da vida. Ah, toda vez que a gente tomar um frutero, é isso que nós vamos falar hoje. Depois dos 40 anos. Ah, dos 40. Não. Vamos explicar. Dedadas da vida é quando a vida estabeleceu um cenário onde uma os bronca... Uns dogmas. Não, um cenário onde se precisou dar uma bronca. Ah, tá. Então alguém levou uma bronca ou você deu uma bronca, mas ali foi estabelecido que sem aquela bronca... Você não seria o mesmo. Sim. Ou seria. Ou e foi à toa, cara. Não, quando eu falo você não seria o mesmo, você pode ser ou pra pior ou pra melhor. Tá? Ah, sim. Talvez se aquela bronca você fosse uma pessoa bem melhor. Sim. Então, por aí. Então, quando a vida te deu dedadas, ou seja, quando você. Ou quando você foi usado pela vida pra dar uma dedada em alguém. Porque tudo quando bem. A vida te dá limões, você faz limonada. Quando a vida te dá dedadas. Você só lembra, não tem o que fazer com não. Talvez tentar travar um pouco, mas... não. É mais difícil porque rasga. Mas como dissemos no episódio do Jovem Cadeieiro, é melhor aceitar que não vi. Sim. Exato. Sim. No momento que é quando tem o consentimento, mas tudo. É amor. E às vezes até diversão. Então fique aí e ouça esse podcast intelectual, que hoje vai falar sobre as dedadas da vida. Então, ele que sempre começa a falar, por que hoje ser diferente? Ele que tem mais histórias por média aritmética e ponderada. Sim. Por anos de vida. Afinal, já tem 793 anos. Só? Ele mente não, a idade. Não, de carteira assinada. E ele mente a idade também. Pode falar, Wesley Zop. Pode começar. Você aqui, conhecido como Carecócolos. É um nome grego que eu tenho. Então, às vezes a gente precisa de um esculacho. Pra você tomar, como eu falo? Uma pinga! Uma caipirinha com sacada! Uma caipirinha com sacada! Tomar tenência na vida. Tenência! Pra você se endireitar. Tomar um rumo! Tomar um rumo! Como é que eu não tenho vocábulo? É. Tomar um rumo! Seguir um lugar! Seguir pra um lugar! Você vira gente! Isso! E minha irmã... Não adiantou! Você não sabia como era antes! Agora ele é o GPS humano, tomou tanto dedado que o GPS humano. É verdade. Tem duas pessoas que têm o dom de dar esculacho E as pessoas agradecem essas pessoas por terem tomado a bronca. Uma delas é uma irmã minha, Viviane, que é mulher do Leonardo, que participou do episódio de Pegadinhas. Sim, e deu uma pegadinha no nosso. Ah, o Leonardo pega bem. É, e o outro que também tem esse dom, meu cunhado, o Globeleza. Que participou aqui também. Que participou aqui também, acho que no do Cusão, né? É, às vezes que eu fui Cusão, eu fui Cusão. É. O cara mais Cusão que a gente conhece. Depois de Wesley Zoff, obviamente. Obviamente, se ele estivesse aqui, ele ia falar, que isso, senhor? Hamburiano, eu. Hamburiano, eu. Nunca fui Cusão, não sei se isso é ser Cusão. Uma mata velhas na enxada. Isso não é segurança. Então, tanto a Viviane como o Globeleza, eles têm o dom de dar bronca nas pessoas e as pessoas agradecerem ela por isso. Sim. Então eu vou contar um episódio que uma vez o Globeleza me deu uma bronca que falei, pô, é verdade. É. Na hora. Ele tinha deixado o carro. Ele falou, Wesley, não bata na sua mãe. Não foi isso. Por causa de mistura, não é motivo. Não. Você não precisa de 5 bifes. No café da manhã, não precisa ter. Tá, mas conte o outro. Não, outra vez. Ele deixou o carro dele em casa. Ele falou assim, se você precisar usar, e na época ele estava sem carro, ele falou assim, se você precisar usar, pode usar. Sim. Fica aí. É, que ele não tava usando na época, não cabia na garagem dele lá. Eu falei, não, deixa aqui então. E eu usava e tal, até que quebrou o cabo do acelerador. Quebrou ele. Com isso, você não tem como dirigir o carro. É, não, sem acelerador. Puxar na mão é meio difícil. No Flintstones. Se bem que o carro era tão velho que você mas viu. Mas você tava usando e quebrou. Eu tava usando e quebrei. Ah, tá. E daí ele, depois de uma semana, ligou pra mim e falou assim, viu, e aí, tá usando o carro, tá dando certo pra você? Eu falei, pai, não tô usando, porque quebrou o cabo do acelerador, deixei encostado. Ele, pega e troca. Por que você não vai comprar e troca? Que nem você pode usar. Eu falei, é verdade. Na hora ali, eu falei, pô, claro. Que gênio, né? Não, na hora que ele falou isso, mas me deu uma luz. Eu falei, mas é claro. E aí eu fui, troquei o cabo. E consertou, é incrível! Cara. Eu tô de carro! Não, mas é isso que eu falei, aquela chacoalhada que você precisa às vezes ouvir pra te acordar, pra te botar no rumo. Caramba, né? Que vida de Wesley Zop leva, né? Quem é o Wesley Zop nas noites de americano? Mas eu imagino, ele falou assim, vou ter que trocar o cabo do acelerador, é ímpar, vou tirar, vou mandar no telhado, não é assim? Não, o Wesley já tinha chamado o Gui, falou, leva isso daqui pro lixão, pro sacanagem. Não tem mais cabo acelerador. Põe fogo nessa bosta aí. Ah, detalhe, era zero, né? Zero. Não, em 1980. Quando furava o pneu, ele falou, furou o pneu, vou outro carro que eu vou ter que comprar agora. Não, mas imagina o cara do guincho falando, meu, mãe, troca o cabo do acelerador. Não. Você é louco, cara? Ô, beleza, falando ele, mas pior que foi, não. Não, mas você isso é um exemplo. Você merecia uma chamada pra falar, deixa de ser burro. Mas foi isso. Nossa. Mas foi isso que ele fez. Pelo amor de Deus, Wesley Zop, que isso? Você é um cara que me espanta cada vez mais. Não, é só pela cara. Acho que o Globeleza tem que chegar pro Wesley e falar, por que você não coloca a manivela nos vidros do seu carro agora pra descer? Pô, peraí. Porque quando a gente vai andar no carro do Wesley Zop, não desce nada. Não abre o vidro. Parece um carro de estuprador o negócio. Não abre vidro, não abre nada aquele negócio lá. Cara. Fora todos aqueles vidros de loção capilar que ele usa. Que só funciona com temperaturas altíssimas, por isso que não desce os vidros. Exato. E agora então o mais bonito aqui de todos, Gabriel Asmar. Não. O que você achou? Achei que era caro. Você como juiz das dedadas. Não. Infelizmente esse diploma eu não tenho, eu sou Wesley, Eu sou juiz de todos os assuntos, por questão da idade. Existe o clínico geral, ele é o juiz geral, ele é juiz de tudo. Ele é capaz de julgar qualquer coisa, em qualquer momento, a qualquer hora. Mas conte aí sobre dedos, dedilhões. Não, eu gostava assim da música dele. Sim. Mas não veio ao caso. Não sei se tava. Não tomei nenhuma dedada por conta dessa música. Não. Mas, na época que Eu assisti Eliana, tomei uma dedada de uma tia minha. Primeiro abuso, a gente não quis. E que não foi um tio policial. Infelizmente. Mas de uma tia policial. Que sabe fazer. Mas que até hoje eu vejo que assim, foi uma dedada que traumatiza uma criança. Sim. Depende, vamos ver. Vou analisar. Estávamos numa viagem. Uma viagem. Fumando um beck. Fumando um beck. Sim. Não, tínhamos ido numa pescaria. Fumar um beck. E craque. E não me lembro, acho que no dia seguinte que a gente. Aí sua tia falou, quando você ficar amarrado aqui no portão, não é pra morder a grade. Não, isso eu não permiti. Isso é normal, uma criança de 18 anos. Mas no dia seguinte eu acho que era aniversário da minha prima. De alguém. Alguma coisa assim. E eu lembro que no dia seguinte ela ganhou um Tamagotchi. Era muito caro um Tamagotchi, eu nunca tive um. Eu era um Tamagotchi killer. Eu matava os Tamagotchi de quem tinha, porque eu também não tinha. Nossa, seu psicopata! Seu demente! Ele chegava na loja e só comprava a chavinha pra resetar o Tamagotchi. Pra resetar de tudo. Não posso ter, ninguém tem. Vida. Mas, em dada circunstância... Só a prima ganhou o Tamagotchi. Você tinha um Tamagotchi? Ganhou um Tamagotchi. Saber. Você tinha ou não? E eu não tinha um Tamagotchi. Tudo bem. E você também era criança também pobre e fodida. Não ganhei um Tamagotchi. Só que Tamagotchi era um bichinho virtual que você brincava sozinho. Sim. Não dava pra falar não muito uma, pouco. Não era uma brincadeira. Era uma coisa chata. Era uma obrigação. É, porque você tem uma brincadeira de cuidar. Ah, isso aí não é brincadeira. Ah, isso que você começou a ficar na cabeça, que não era brincadeira. É, talvez foi isso que você defesa. Anulou. Talvez fosse um brinquedo pra dar responsabilidade pra criança. É, mas começou a parar de fazer sucesso quando as meninas começaram a engravidar com 12 anos. Sim, tem outro Tamagotchi pra cuidar. Só que não tinha chavinha pra desligar. É. Mas então, o que aconteceu? Eu estava ali triste porque eu não tinha ganhado um Tamagotchi. Muito não, nunca tive um Tamagotchi. Chorei. Bavá. Quantos anos você tinha, só pra saber? Não sei, uns... 10. 6 anos. Sei. Mas lá. Você chorou largado ou chorou discreto? Largado. Não. Ou ainda não, ontem você chorou de saudade? Não, ontem não. Ontem porque eu já não tinha mais 6. Tudo. Mas o que aconteceu? Ela começou a brincar com o Tamagotchi e ele vinha numa embalagem meio que igual a tudo que vem hoje. É. Vira uma embalagem normal. Tinha o formato do Tamagotchi. Tem o formato do Tamagotchi num plástico. Tá, sim. Né? E daí o que eu fiz? Você, como pobre, foi lá, recortei, e falou, eu tenho um Tamagotchi mais legal. Recortei e desenhei na telinha um Tamagotchi. Eis que veio a minha tia e sua dedada. Vamos ver. Ela falou, se você não tem o brinquedo, não precisa estragar a embalagem do brinquedo dos outros. Se você não ganhou, espere e ganhe um. Você não pode fazer isso. Você não pode revirar o lixo aqui em então, casa. Ela tomou a embalagem e jogou fora. Ou seja, eu não podia brincar com uma embalagem que é pro lixo. E eu tomei uma dedada porque eu recortei a embalagem que é pro lixo. É, se ela sempre guardasse o brinquedo dela na embalagem de novo, tal, vá lá, mas ia pro lixo. Não, a sua tia foi sem noção. Não, mas eu explico por quê. Não foi não. Ela devia parabenizar, ele foi criativo. Sim, não, mas então, eu vou explicar por quê. Porque o dele ficou muito mais legal do que o da filha dela. Não morria, né? Não morria o dele. E era de acrílico. É, era transparente, era invisível. Na verdade, ela não jogou fora. A sua prima ficou com dois. É, deve ser. Cara, mas não, foi traumatizante isso mesmo, cara. Foi dedada barra trauma de infância. Mas foi uma dedada equivocada. Foi, não. Mas não deixa de ser uma dedada. Não, foi. Não, mas foi equivocada. Foi uma droga. Não, ela não teve razão. Ela não teve razão nenhuma. Quando eu comecei falando que eles estavam usando drogas, eles estavam... Devia saber. Já tava muito drogado. Você não pode brincar com o lixo. Tava chupando gaveta. Isso é possível. Se você... Não era maracujá. Se você não tem o brinquedo, vende esse videocassete ali na boca e compra o brinquedo. Um brinquedo legal, um cachimbo de craque. Igual o meu, igual o meu. Se não tiver dinheiro, compra uma colher no isqueiro. A seringa eles te emprestam, não tem problema. Não, foi totalmente equivocado. Essa sua tia maconhada. Não. Essa tia hoje mora muito perto da sua casa ou não? Só pra saber. Não, meio que vizinha, não. Não. Só pra saber. Não. Não, mas coincidência, né? Não, só pra saber. A gente nem sabe muito sobre. Talvez aí, depois da parede dela ficar varada de metralhadora, ela se mudou. Ela não quis mais morar lá. E nos fundos da metralhadora, várias embalagens jogadas. Tamagotchi. O Gabriel invadia as lojas, roubava só a embalagem dos brinquedos, mano. O buraco de bala fazia Tamagotchi. Tamagotchi do lixo. Cara, desde. Não, mas você percebe como a sua vida te leva a esse paniquete. Você já era uma criança que brincava do lixo. Cara. Sim, sim. Você é o lixo do lixo, realmente. Por isso que sua tia não deixou. Ela falou, você é o lixo do lixo. Você não é digno de brincar com o lixo. Com um lixo tão limpo, igual na brincada. Você está abaixo do lixo. Foi isso. Você pegou essa embalagem que nem sujou com essa casca de ovo e a... É, lá passou... Se resta. E esse papel de bosta que tá grudado nele. Passa no cu, tosse. Agora você pode brincar, brinca. É isso, põe na boca, seu velho. Catar estão de peixe pra lá que não tejou. Falei pra tua mãe te abortar, o caralho! Não foi à toa que eu dei duas coronhadas na barriga dela. Mas você é o quê? Você sobreviveu! Falei roubar meu lixo! Falei que não ia ter ido nesse menino! Lá no lixo! Quando a gente põe no lixo é porque não tem uso! Você tem que aprender regras aqui! Sociedade vai estar maluca se eu deixar você pegar. Esse conceito novo de reciclagem não existe, isso aí é... Por favor, agora, uma pessoa menos insana contando uma história aqui. E uma pessoa menos traumatizada pela vida também. Não tão menos insana, assim, porque a que eu vou contar aconteceu entre eu e o Wesley Zop. Que na verdade... Vamos nos retirar. É, a gente pode saber? Pode saber. Devem saber. Que na verdade, assim, pra mim é uma mentira. Não, provavelmente. Que eu não lembro. Não. Se você não lembra, é mentira. É, claro. Se eu não sei, eu não fiz. Ah, então não aconteceu muita coisa. Ah, é, então. Porque uma vez, né, bom, como vocês sabem, né, ele é uma pessoa, assim, super pontual. Ah, sim. Sempre. Super pontual e decente, né? É, claro. Obrigado. E limpo, né? E limpo. Não pega nada do limpo. E o cu é inteiro ainda. Ai, eu não sei. Não, já que estamos falando mentira, não é assim só? Ah, bom, então beleza. E aí ele ia me levar alguma coisa em casa e ele falou assim, olha... Uma pamonha. É, qualquer coisa. Pamonha é aquela recheada de linguiça. Salgada. É, pode com ser. Queijo. Meia coisa. Vocês estão comendo? Já comi. Ah, bom. E ele falou, até meia-noite eu te ligo. Até meia-noite, nossa, mas assim, até meia-noite e uma... Assim. É, porque ele não é inconveniente de aparecer em horários inoportunos. Não, claro. Claro que não. Nunca, né? E aí, eu esperando que um dia ele fosse mudar, que não, fosse, assim, realmente aparecer, né? Fiquei assistindo filme, esperando e dormi. Né? Óbvio, né? No outro dia. Sua vida não gira em torno desse bosta, não. Claro. Aí, graças a Deus. Exato. No outro dia a gente tinha um treinamento, eu encontrei ele. Treinamento policial? Não, treinamento dos Anjos da Alegria. Ah, tá. Aí eu encontrei ele, primeira coisa que ele fez, pô, desculpa, viu? Desculpa, não, você não ligou, né? Ele falou, não, eu liguei. Eu falei, não, como assim você ligou? Eu não lembro. Aí assim, só que essa parte aí ele que vai ter que contar, porque eu realmente não lembro. Vou contar a bronca que eu tomei da Caju. Mas como que foi? Porque eu liguei pra ela, tudo bem que não foi meia-noite. Que horas eram? Era por volta de 4:30 da manhã. Ah, um pouco atrasado. Falando que eu ia chegar, eu tava indo só pra casa dela. Falando que você ia chegar um pouco atrasado. Sim. Mas porque no dia mudou o horário de verão. Sim, não. Tudo se atrapalha. Não, acho que não. Não, porque era junho, acho. É, tudo bem. Porque no dia você tinha feito aquele cocô da Ponta Preta. Mas ele tira foto, tá? Não, nem conta cena. Responde todos os comentários do Instagram. Não, mas simplesmente porque eu atrasei. Não, tudo que atrasei. Um atraso simbólico. Sim. Falei pra ela, eu liguei pra ela, falei, ó, tô passando na sua casa agora. Falei, né? Daí ela me responde de uma forma muito... educada. Lisonjeada, né? Deu ter ligado. Eu fui educada na Suíça. Sim. É uma educação tão fina que não se vê, né? Daí ela falou assim, onde já se viu ligar na casa dos outros esse horário? Você não tem noção da vida, não tem noção das coisas. Você é um retardado. Mas não, xingou. Você é um demente. Não, você é um demente de ligar aqui, sabe que minha mãe tá dormindo. Sabe que eu tenho filha pequena? Você eu sou louco! Eu sou... Você é louco! Eu sou desocupado com você, seu filho da puta! Não, mas falou um outro mesmo. Falou, mas deu... Seu careca! Deu uma escovada, deu uma escovada. Você chorou. Você não, não, lagrimou. É, né? Olho suou, olho suou. Deu uma suada nos olhos. Daí eu falei, nossa, acho que dei mancada, né? Vou pedir desculpa no outro dia, porque daí nisso ela bateu o telefone na cara. Lógico. Não bateu porque... Não, liguei na casa dela. Puta, você é inconveniente. Eu te odeio. Além de tudo, ele ligou na minha casa. Não, eu te odeio com uma força descomunal, cara. Você é muito inconveniente. E ela tem aquele telefone que faz aquele... Os meus vizinhos foram lá pra saber o que é. Exato. O alarme de incêndio do prédio. Não, daí, no outro dia, eu fui pedir desculpa pra ela. Ela falou assim, não, mas sabe por que você não apareceu? Você vai pedir desculpa? A gente, todo mundo sabe que você é um merda. É, você é um lixo da sociedade, ué. Sim. Daí Gabriel falei, não brinca com você porque você é lixo. Daí ela falou assim, eu falei, não, mas eu liguei, expliquei e tal. Você me deu uma puta bronca. Ela, não lembro. Então, eu não lembro mesmo. Não só que daí, lembro, ó, o que eu penso? Quem bate esquece, né? Não, eu tava dormindo, juro que eu não lembro. Olha, não lembra, falado. Não lembra. Claro que não lembra. É, né? Lógico. Não, pra mim tava tudo bem. Ela, mas ela o que você... Eu quero que eu esperava mesmo. O que você aprendeu com essa história, Wesley? Aprendi que não se liga pra caju com a tremenda manhã. Pra caju. É o que eu aprendi. Minha casa, né? Foi o que eu aprendi. Mas mentira. Desde que não seja o celular. No celular acho que não teria tanto problema. E você ia tomar a mesma bronca. Ah, então ainda bem que eu... Opa, então quer dizer que ela sabe. Ah, ah, tá revelando alguma coisa aí. Não, eu tô revelando o que você tá me contando. Eu não lembro. De verdade. Você se conhecendo falou que se fosse no celular seria uma coisa. Mas sim. Talvez por quê? Porque não era ela, era a secretária eletrônica. É que ela já deixa essa gravação. Depois da meia-noite. Depois da meia-noite que ele leva, então já vou deixar uma pra ele mesmo. Inútil! Inútil! Wesley, ué! Quando eu tinha por volta dos 16 anos, talvez. Você ligou pra caju também? Bom, não. Ah. Ontem? Não. Ontem. Eu fazia Senai. Marcenaria. Ah, legal pra caramba. E extinto curso aqui no Senai de Americana, não existe mais. Ah, não tem mais marcenaria? Não. Mas então, a gente estava fazendo lá na marcenaria, fazemos peças. Peças. Peças de madeira. Artigos. Tá. Artigos de jornais, fazemos também. De madeira. Tudo bem. Mas de jornal também. O que ocorre? Então, a gente fez uma peça. E na peça, o professor ensinou a passar um... Peças de teatro? Também. Mas de madeira. Sim. E de jornal também. É. O professor ensinou a gente a passar uma... chamada seladora. Tá. Seladora, ela dá um... O nome já diz. Ela vai selar os poros da madeira pra depois você dar um acabamento final. Olha só. Sim. Não sou tão técnico quanto o Gabriel, mas... Então você passa, sela os poros e depois você uma passa... Uma massa corrida. Você passaria um verniz. Tá, tudo bem. E ficaria o seu móvel, ó. Da orelhinha. Da orelhinha. Tá. Porém, o... A seladora, se você for um cara nível foda, você consegue fazer um acabamento com ela que fica parecendo verniz. Tá. Então ela fica aquela camada brilhante, bonita. Mas o negócio tem que ser passado ali perfeito, perfeitamente. Só que eu era um aprendiz. Com requintes de Deus, né? Eu era um aprendiz que de vez em quando tinha os meus momentos de lampejo e conseguia dar esse acabamento, entendeu? Tá. Então eu tava fazendo uma peça. Qual que peça que era? Ah, eu não lembro. Talvez um banco. Um banco. É, provavelmente um banco. Vocês lembram a medida do banco? Era 30 por 45. Ah, legal. Mas esse banco era firme? Ah, era firme, MDF. Qual a espessura? Parafusado, né? Não era pregado, não. Qual é a espessura do MDF? Era, acho que 20. Esse banco podia ficar dentro de uma casa, assim, de 3 contos? Podia, só tem que estar na casa da minha mãe. Ah, sim. Então tudo bem. Eu tinha um professor que ele era um bunda mole. E eu tinha um... Mas por que você testou ali? Não, porque ele era um cuzão. Você vai entender. Na vida. Você vai entender. Mas não um cuzão que era bravo. Era um cuzão de ser um bunda mole na vida. Sim. E tinha um professor que era o seu João, que era um cuzão do caralho. Era mais... Ele, não, esse daí era pra... Cusão morto. Ele enfiava o punho em vez de dar a dedada. Mas não que ele enfiou a mão e chegou no punho. Ele dobrava o braço e enfiava. Ele dava uma punhada, você dava uma punhada. Iniciava a penetração pelo punho. Então, o que aconteceu? Então você tinha duas partes do banco. E daí numa eu passei a seladora perfeita. E na outra, meio que deu uma... formou uma bolha. Só que eu era um aprendiz, com um momento de lampejo. Então quando você dá a bolha, o que acontece? E obviamente você passou o selador perfeito na peça que ia ficar mais escondida. É, normalmente não, é assim. Tá. Não, não foi. Mas o que ocorre? Aquela bolha, o que acontece? Quando deu a bolha, fodeu. Você vai ter que remover toda a camada. Só que eu era um aluno, não sabia disso, né? Então, e uma preguiça de remover toda a camada de selador, então o que eu fiz? Estourei a bolha, logicamente. Deu uma chuchada de pincel. Deu uma chuchada de ali, só onde tava sem. O que além de não ficar bolha, ficou espioso. Então, resumindo, ficou uma bosta. Sim. O cara foi lá com a maior perícia, o maior cuidado. Quando ele encostou o pincel, ele tirou de um prego. Daí, o que esse professor que eu falo que era bom da mão, o Leandro. É Leandro. Daí, professor Leandro. Professor Leandro. Leandro e Leonardo? Não. O que eu vou fazer? Ele fala, você não precisa passar selador assim pra dar esse acabamento. Né? Não vai, não é pra isso. Selador é pra selar. Não precisa deixar o negócio brilhante. Ô, louco, eu queria deixar brilhante. Não precisa. Porque você é um aluno brilhante. É, não. Daí o que acontece? Eu tinha uma peça boa e uma peça pesa. Eu tinha virado bosta, né? Eu tava tentando ali remediar, assim, né? Sei lá, parecia que tava saindo pus do... Fez uma parte, né? Tava foda, tava... Daí nisso, seu João passa pela minha bancada. Quando ele pega a peça lá na mão, ele fala... E eu tava em outro lugar, sei lá. Fazendo cocô. Tá. No canto da sala. De quem é essa bosta? Assim. Eu tô fazendo... Como que você viu daí? Só que na lata. As fumadas do seu João eram épicas. Todo mundo tem medo dele. Então, o que ocorre? Tanto é que ele ia dar uma fumada, o pessoal da marcenaria tinha um código. Eles falaram, o Júnior está entrando. Ele quer dizer que ele tinha um pinto grande que ele já Júnior. Ele é o Júnior, Daí eu me timidamente me apresentei como dono do artefato. Sim. E ele falou, isso, o que você tá fazendo aqui, seu moleque, seu demente? Você tem problema? Que serviço de pré? Esse serviço de pré, né? Preparatório! Ele ficou olhando, viu que tinha uns três pessoas de pele preta. Será que... É, ainda bem que você falou de moda, ó. Talvez ele levaria uns três pra você. Exato. Daí ele terminou no pré, falou, refaça isso aqui, raspa essa merda, sei que tem. Daí eu, puta que pariu, humilhado perante todo mundo. E eu tinha outra peça boa ali. Mas olha, não, eu não falei nada, já tava chorando. Sangue, né? Quando chega o professor Leandro, que era um chuparrola do seu João, ele falou, e olha essa daqui também, como ele passou essa zeladora aqui, ou seja, o cara queria me fuder mais. Sim. Chegou, foi por isso que eu falei que ele é bunda mole. Mas daí o seu João olhou aqui e falou, ah, essa tá boa. E saiu fora. Nessa hora ele, solta a filha da puta, se fuder, seu merda. Esse Leandro falou assim, essa aqui, esse serviço de pré-á. Eu não sabia o que era. Ele é bunda mole. É. Então, tá vendo? Por isso que eu falo que ele era bunda mole. Aquele cara quis. Eu já tava na merda. Além de bunda mole, um paga pau do bloco, grita bronca igual ele. É, então. E gosta de tomar dedada. Aí eu aprendi que. O que é? Que eu tenho que raspar a seladora toda. Eu não posso dar só a chuchada no povo. É. Eu aprendi também que o preguiçoso trabalha duas vezes. Então. Sim. Falando sobre fumadas de professores, eu lembrei uma aqui que foi épica. Foi épica por quê? Foi uma dedada. Ou é pica? É pica e é picada. Né? E é trolhada. É, por quê? Porque não foi só uma fumada foda. Foi uma change, mano. Isso. Foi uma fumada foda com plateia. Não, essa é foda, é foda. Então, esse daí tinha 40 pessoas na minha frente, então, me senti humilhado. Então, porque o que que acontece? No nosso, ou melhor, no meu primeiro ano de ensino médio, eu tivemos aula com um professor de matemática, e é um professor foda. É um cara que sabe lidar com uma sala de aluno, porque todo mundo respeita ele. Mas, no início, ninguém sabe a dinâmica. Não, ninguém sabe quem é. Tá novão, tá pré-A aí. Tá pré-pré. Então, dado momento, ele diz assim: eu deixei uma lista de exercícios com 20 questões para ser resolvida. Vocês resolvam da 1 a 19. Ué, se você é preguiçoso, você vai resolver da 1 a 19. Não, se você é preguiçoso, você não vai resolver. Não vai resolver. Mas se você é meia boca, você resolve da outra. Daí você resolve, mano. Não, não mandou fazer, você não faz, certo? Só que você é o pauzão, né, Gabriel? Mas é igual. Você nunca se. Você nunca. Não fui eu. Ele é da filosofia Mogli. Somente o necessário. O extraordinário é demais. É, exato. Sabíamos que, por ouvir Buxico, que ele passava e olhava todo mundo que tinha feito ou não feito. E ele mesmo disse: se você não fizer todas, finge que me engana. Sim. Que você fez. Óbvio. Beleza. Porque tem aluno que é tão burro que nem fingir, sabe? Então, alguns dias depois, tivemos aula com ele de novo, e ele foi passando nas carteiras, e ele tinha uma secretária, entre aspas, que ele nomeava uma pessoa da sala, e ele apontava ao estilo Júlio César, com o dedo para cima ou para baixo. Isso tem dizer que criava uma temática muito interessante, porque ele humilhava sem falar nada. Então ele foi passando carteira em carteira, fez, deixou aqui sem fazer, negativo. E negativo era o quê? Morte. É, não. Praça pública. Só que. Às vezes. Normalmente a pessoa pensava que um positivo e um negativo se anulavam. Mas no caso dele, não. O negativo precisava de 3 positivos. Ah, tudo bem. Pesava muito mais. Justo. Foi passando a. Positivo, positivo, negativo, não sei o quê. É isso que ele. Você chegou. Levou positivo ou negativo? Acho que positivo. É. Mas. Não que eu tenha resolvido tudo, eu acho que eu enganei alguns. E quando chegou numa menina, que já estava se mostrando aquela puxa-saco. Mas era gostosa, né, claro? Não. Só pra saber. Ela tinha uma verruga no olho? Não. Só pra saber também. Mas tinha uma casa de 3 contas. Ela tinha bigode? Tinha. E daí quando ele chegou, ele começou a folhear o caderno da menina. Ele... Eu vi que ele ia uma página, voltava uma página, voltava outra. Pensando, como eu vou foder essa menina? Ele olhou pra ela assim, ele falou: quantos exercícios tinha na lista? 20 exercícios, professor. Quantos exercícios eu mandei fazer? Quantos exercícios, classe? 19, professor. E por que você fez o 20? Ah, porque eu achei que... Como eu sabia, ele falou: não, pensei do 1 ao 19. Se eu pedir pra você não fazer o 20... É porque você não sabia. Você não tinha conhecimento pra isso. Não, então, se você fez o 20, tá errado. Né? Então, é negativo pra você. Nossa. E você vai aprender a fazer só comando. Então, naquele momento, todo mundo... Puta, essa foi uma enrabada. Naquele momento, todo mundo fica em silêncio pra respeitar o cerimonial, né? Do luto, o luto. Ensinando humildade aqui. When the night has come and the land is dark. Uma vez, meu, eu voltava internado. E aqui no Hospital Municipal de Americana, São Paulo, como a maioria dos hospitais, não tem um leito só no quarto. E sim, 2 leitos, pelo menos. Sim. E o companheiro de quarto do meu avô tava ali e tal. E minha irmã ficou de acompanhante do meu avô. Daí, a gente dos Anjos da Alegria, que faz parte, a gente não tem o costume de perguntar o que a pessoa tem. Ela, por não fazer parte, o que que você tem? Foi a primeira coisa que ela perguntou antes do bom dia pro cara. Daí ele falou assim: ah, eu tava em depressão, comi um chumbinho, passei mal, vomitei e vim parar aqui, né? Ela, chumbinho? Ela não assimilou, né? Ela, como assim, chumbinho? Ele, veneno de rato e tal. Ela, você tentou se matar. Resumindo aqui. Ele, tentei me matar. Ele, então por que não tomou mais? Por que você não comeu mais chuminho? Você é incompetente! Não, é, mas os pais, o cara ali, né? Por que você não comeu mais? Porque aqui no municipal tem uma fila de gente precisando realmente de ajuda, enquanto a gente com frescura igual você vem ocupar lugar de quem precisa. Tem gente morrendo na fila do pronto-socorro porque gente inútil igual a você, que vem aqui querer se matar por frescura, porque não foi bem educado pelos pais, e vem aqui fazer graça. Por que você não comeu mais? Da próxima vez, coma mais. Nisso o cara já tava com os pulsos cortados. Não, isso... E isso, você já tinha cortado os pulsos. Isso, meu avô, meio que segurando o braço da minha irmã, tipo, tá bom, pelo amor de Deus, já tá bom. Você vai me matar de vergonha. eu vou ter que dormir com esse cara aqui. Não, nisso a gente tava fazendo uma... Ele vai pôr chupinho na minha comida, esse filho da puta. A gente fazia... Eu vou, mas não vou sozinho. A gente fazia trocas de turno. Sim. Pra ficar com o meu avô ali. Logicamente, pra ninguém pôr chupinho na comida. Exato. E eu fui na parte da noite, trocando com a minha irmã. O cara veio me questionar, falou assim, viu, aquela loirinha que estava aqui, é sua irmã? Você de peruca. Olha, você de peruca. Não, eu falei, não, é minha irmã e tal, né? Brincadeira, não. Só deixa eu me dizer de mim, ninguém merece ser chamado de parecido não, com ela. Não. Ela é muito bonita. É, sim. Então, daí eu falei, é minha irmã, mas o que aconteceu, né? Eu falei, não, aquela veio me dar uma lição de vida. Me dá uns conselhos. Me deu uns conselhos aqui, daí eu falei, nossa, será que ela fez? Ó, a Viviane cagou aqui. Não, o voo ali assim, ó, veio aqui. Com aquela cara de inconformado. O vó que o Wesley, não puxa o assunto. Né? Daí o cara falou, não, eu gostei dela. Gostaria de conversar mais vezes com ela. E os pais deles ali, tava lá. Daí ele falou assim, não, ela deu uns conselhos legais pro meu filho. Né? Um negócio que constrói. Não, ele, saindo de lá, ele quis pegar o telefone dela. Sua mãe edifica as pessoas. Ele pegou o telefone dela pra conversar com ela mais vezes. Porque gostou do jeito que ela falou com ele. Uhum. Eu falei, pô, isso, essa é a Viviane. Depois eu fui perguntar pro meu avô, mas o que a Viviane falou de tão filosófico, né? Tão constantinho. Acabou com a vida do cara. Falou que ele devia ter se matado direito. Então eu falei, puta merda. Mas é que tá. Mas você não entendeu o que ela falou? Por que você não passa o endereço da sua irmã ou do restaurante que ela costuma frequentar? Não, pior que não. E o endereço de uma loja de chumbinho pra mim. O pior que não, o cara ficou agradecido mesmo. Será que eles entregam ali de baldes? É. Agora, se eu fosse falar o que ela falou, tomava um murro na boca do cara ali. Não, se você fosse falar com alguém, já merece um murro na boca. Também. E assim, voltando na parte da escola lá, eu lembro de uma dedada que não foi em mim. Não. Mas assim, gente... Nunca eu, foi, né? Não. Eu, tipo assim, foi por causa de mim na classe inteira. Nossa. Mas foi legal. Pra mim foi legal. Ah, porque... sim. É lógico. Ela se deleitou. É, ela se fudeu. É lógico, né? Porque, eu gosto muito de português, né? Sempre gostei. Ah, por isso você frequenta a padaria do seu Manel, né? Por isso o bigode. Língua portuguesa. Você beija de língua ainda. É, lógico. Melhor que língua grega, né? Sim, né? E eu tinha um professor, Carlão, gordão, assim, piracicabano, que ele falava porta mais do que eu, né? Aí, um dia, uma sexta-feira, primeira e segunda aula de português, virei com a minha amiga e falei, vamos beber, vai. Isso, 8 anos de idade. Não, já estava no polivalente. Já estava no Mobral. Já. Polivalente, para quem não entende aqui, ensino médio, é uma escola preparatória. E essa era como primeiro colegial, né? Sim. E vamos beber, nós estamos com nota mesmo, né? Fomos pro barzinho, bebemos, enchemos a cara. Mas no Lamima, foram no Lamima? Era um pouquinho mais pra cima, era boteco, né? voltamos na metade da segunda aula, né? Bêbada, caindo as duas, né? Aí a Seição, que era... não lembro o que ela... A inspetora. Isso. A Bedel. É. A Conceição tá lá até hoje. Eu acho que tá, não. Pior que tá. Ela chegou. Apoiado, sim, pronto. Ela já era velha. Já era velha. Matusalém, mais ou menos. Tudo bem. Aí ela chegou e falou assim, o Carlão tá procurando vocês duas porque ele deu uma prova surpresa. Eu, putz, nossa. A nossa surpresa! Surpresa é nossa! Surpresa é o que ele vai ter! Na época que ela tava no colegial, tinha aquele chocolate surpresa, ela falava chocolate pra todo mundo. É bom que eu peguei um pouco a mais, viu? Metá assim, glicose. Porque assim, pelo fato de eu gostar da matéria, ele gostava de mim, mas assim, ele só ferrava a classe, só, né? Aí, fomos lá, entramos pra fazer a prova, e ele olhava pra minha cara e falava assim, sua filha da puta, você tá bêbada, né? Eu olhava pra cara dele e dava risada. E, enfim, nós fizemos a prova em meia aula. As duas, que era prova, ainda era prova de dupla. Nossa, só pra ajudar, né? Uma escorada na outra. É. Fizemos a prova inteira. Escreveu com vômito. Isso mesmo. Em meia aula. Escrevia com o dedo. É. Passou assim, acho que umas duas semanas, ele foi entregar o resultado da prova. É um lerdo pra corrigir também esse filho. Não, eu acho que ele quis, assim, tipo, ele fez um comparativo com a prova, com a classe inteira. Tá. E aí ele falou assim, olha, eu vou começar de baixo pra cima. Quem tirou E, quem tirou D, quem tirou C, quem tirou B, quem tirou A. Eu falei assim, só uma prova teve A nessa sala. Aí, aquela expectativa. Todo mundo olhou pra menina mais inteligente e ela tava assim, ó. Cada sorriso. Claro, né? Miss, tava Miss. Tava salvagem, eu tiro A. E eu assim. Mas dente, mano. Eu olhava a cara da Patrícia e falava assim: ai, Patrícia. Primeiro E na minha vida? Primeiro E. Aí já tava de ressaca, depois de uma semana ainda tava. Aí ele começou, falou: e duas meninas, duas duplas tiraram, ficaram, questionaram e tal, né? Aí tiraram de. Passo falou, tudo, né? E eu olhava pra cara da Patrícia e pô, eu acho que nós tiramos um Z, mais ou menos. Nossa, a prova foi anulada. Classificação. Nenhuma das anteriores. Se a gente tava na seta, é festa hoje em casa. Aí passou o C. Aí, eu? Não, passei eu. É o C. A letra C. Ah! Não, você não. Aí chegou no B, eu falei assim, bom, se não tiver aí é porque realmente... Perdeu minha prova, ou entreguei sem nome. Não. Qualquer coisa. Eu enfiei no cu dele. Errei o nome. Aí a moça lá, que era a menina que mais inteligente da classe, recebeu a prova B, porque também foi a única, né? E só faltava qual? A minha e da Patrícia. Perderam nossa prova. Foi o que eu pensei, né? Aí ele falava assim, ele chegou quieto, ele ficou assim, 5 minutos quieto. Aí ele falou assim, bom... Eu só queria dizer pra você que vocês todas aqui são inúteis. Todas. Ô, louco. Assim. Era o colégio de freiras? Ele falou tudo no feminino? É. Todas aqui? Não, porque era secretariado. Ah. Só tinha mulher na classe. Tá, tudo bem. Todas inúteis. Vocês são um bando de filha da puta. E ele batia assim. Ele falava de uma forma eloquente, pelo que eu falo. Não, ele falava assim mesmo. Sim, então, é. Aí ele falava assim, como pode? Nunca vi isso na minha vida. Nunca vi duas... Filha da puta, vieram bêbada fazer a prova e tiraram A! Em meia aula, fizeram a prova bêbada e tiraram A! Melhor que todo mundo daqui dessa sala! Melhor que essa puta que fica se achando a melhor da classe! E eu assim, olhava pra cara dela e falava, não, eu olhava, ali tá possível. Não pode ser que a gente tirou A. Não é verdade, isso daí não é verdade. Ele fala assim, eu falo, Carlão, você tá zoando com a minha cara. E ele me chama de Brian. Só que ele não fala Brian, ele fala Brian. Ô Brian, sua filha da puta, você vem aqui que eu vou te mostrar. Você tá achando que eu sou mentiroso e não sei o quê, não sei o quê. Falou um monte, mas ele falou um monte pra ele, a boca, a classe inteira. Olha que eu peguei a prova, realmente, ele tinha acertado tudo. Tudo. Coisa que você não sabia, Sam. Exato. Aí que tá. Eu olhava pra ela e falava assim, você lembra disso daqui? Não, eu não lembro desse dia. Porque eu não lembro quem é você. Eu não lembrava que eu fazia secretariado. É, isso eu não tô fazendo. Eu classe errada. Eu fazia mecânica. Mas parece que foi aquela bronca na classe inteirinha por causa de mim e da minha amiga. Que a gente fez a prova tá caindo e tirou a amiga dela. A gente tava toda suja de graxa aquele dia, a gente achei que era mecânico, não, aquilo não era graxa, era bosta. A gente gravou um filme, falaram que vai ter a ver com o copo aí, dos garotos, eu não sei. Lembrando que há de álcool, por isso que se tiraram. Exato. Deve ser, porque não é possível que duas bêbadas faz uma prova em meia aula e tira a nota. Realmente maior. Não é possível. Uma de vocês estava com um caso com esse carnal. E o que descobrimos? O que tiramos de conclusão dessa história, Wesley? Beba e sairá bem na prova. Não, porque o amor não tem fronteiras. Porque o amor não tem fronteiras, é claro. Isso me fez lembrar o episódio mais triste que aconteceu em minha vida, que foi a bronca que meu avô me deu. Por que meu avô? Por que foi mais triste o meu avô? Porque o meu avô nunca ficou triste com alguém. Na nunca, vida. Nunca brigou com alguém, nunca, nunca. Você foi o único. E eu? Não, obviamente. Claro. Meu avô era meu ídolo. Daí, uma vez, eu não lembro o que eu tinha feito, mas lembro da bronca. Mas ele, quantos anos você tinha? Ah, uns 10 anos. Tá. Ele chegou pra mim, Wesley, o avô está triste com você. Puta, isso daí já é um soco. Não, mas não foi Deus, é um Ivandrago aqui, ó, batendo de cima, ó. Pá. Cara, aquilo acabou comigo. Porque a minha mãe dava bronca, eu costumo falar que a bronca da minha mãe era o sermão da montanha. Ela sentava numa cadeira, colocava uma cadeira na frente dela, falava, senta aqui. Você pensava, as próximas 3 horas eu vou ouvir aquele mesmo discurso de sempre. E ela falava com eloquência. Chegava uma hora que você falava, mãe, me bate. Já aconteceu? Não, uma vez eu falei pra minha mãe, mãe, por que você não faz igual às outras mães? Nem bate. Já tá beleza. Eu tomei um tapa e escutei a sua irmã. Então eu não pedi mais. Certo. Depois disso eu não pedi mais. Mas o meu avô, ele chegou e... Você quer apanhar? Eu apanho, mas não vou deixar de falar. O meu avô, em menos de 5 minutos, chegou, Wesley, o avô está triste com você. E saiu de cena. Puta, aquilo me doeu a alma. Mas você sabia por quê? Não lembrar, não lembro. Não, não lembro, mas na época você entendeu. Não, na época eu tinha acabado de fazer o negócio ali. Eu tinha acabado de acontecer a minha traquinagem, traquitana. O que será que você fez? Você deve ter feito alguma coisa muito foda. Você respondeu pra sua mãe? Não, é igual, deve ter sido alguma coisa assim. Respondeu pra sua avó também. Porque uma vez meu avô tinha comprado um milheiro de tijolo. E eu com meu martelinho, eu quebrei todos os tijolos. Todos. E eu cansei daqui. Eu falei, puta, isso me cansou, me quebrou, né? Eu tô cansado, vou dormir. Daí meu avô me chamou lá e falou, vem aqui ver o que suas irmãs fizeram. Né? E eu falei, não, foi eu que fiz. Porque eu achei que era uma coisa de orgulho. Né? E ele, já que foi você que fez, você que vai carregar o próximo milheiro que chegar agora, você que vai carregar aqui pra dentro e limpar tudo isso aqui. Então, nem isso deixou ele triste. Não. Mas quando eu fiz alguma... Eu devo ter respondido pra minha mãe, eu não sei o que eu fiz. O avô... Está triste com você. Até nossa, hoje você carrega isso. Não, mas eu chego a lacrimejar. Cara. Isso foi foda. Doeu. Porque ele nunca ficou triste com ninguém, mas ficou comigo. Eu falei, não, eu sou um bosta. Você é um merda. Eu sou um bosta. Cada hora você faz ser mais nojo de você. Me surpreende. Não, na contagem... Espere! Nossa, cada hora! O momento que todo ouvinte espera. Aquele momento onde a verdade, nada mais que a verdade, vem à tona sobre as nossas almas. Aquele momento que a gente se expõe, que a gente abre essa casca impenetrável chamada epiderme. Ah, pensei que você ia falar sarcófago. Eu pensei em falar batata frita, mas tudo bem. Tudo bem. É a hora da pergunta polêmica! Não! Isabela, ficou olhando pra vocês, então o que é esses caras também? Isabela, olhe no fundo dos nossos olhos, de cima, e pergunte. Isabela, qual é a pergunta polêmica? Eu quero saber por que Marte é vermelho. Polêmico. Por que Marte é vermelho? É. Eu tenho que falar que meu primo Martin é vermelho. Ele é ruim. Na verdade ele é branco. Mas ele vai na piscina, não usa protetor solar, porque acha isso meio afeminado. Não usa filtro solar, porque não gosta do Pedro Bial também. E daí acaba muito contato com o sol e fica vermelho. Sim. É por isso. Você sabe eu responder, Gabriel? Eu não sei, mas acho que ela devia perguntar pro Steve. Porque Steve Martin. Eu sei responder. Pronto. Aqui na não, cidade dele. Como assim você sabe responder? Eu também sei responder. Ah, tá. Aqui na cidade de Americana, São Paulo, temos um bairro chamado Jardim Alvorada, que no qual todas as ruas desse bairro têm nomes de planetas. Você já falou sobre esse bairro. Já deve não, ter. Não conhece a mitologia Chororó. Sim. É, e todas as ruas desse bairro têm nome de planetas. Inclusive uma Plutão, que talvez não seja nem mais rua, afinal Plutão não é mais planeta. Não, é um subplaneta. E todo mundo que mora na Alvorada tem apelido de Pé Vermelho. E lá, inclusive, na rua Marte, não tem asfalto. Então é por isso. Então pode ser isso que veio a dizer que Marte é um planeta vermelho. Cara, por isso ele faz parte desse podcast. Ele é muito inteligente. Ele é brilhante, a Lichipédia. Exato. Ele é... Toda essa mitologia. Exato. Só que você não sabia de uma coisa, Caju. Você também responde a pergunta polêmica. Ah, se ouvisse o podcast, saberia. Sim. Se não ouvisse somente chegasse nessa parte. E por que você acha que Marte, ou Martin, ou Steve Martin, ou a Rua Marte, ou... Rick Martin. Ou Rick Martin. Sim. Ou, sei lá, ou Martinalha, por que você acha que é vermelho? Olha, eu acho que porque... Quando o seu primo, o Martin, né? Sim. Ele tá tomando sol, que ele tá ficando vermelho, reflete. Mas toma só na teta, porque você fez um jeito que tá ele tomando sol na teta. Não, mas a teta faz parte. Não, é também na, também na teta ele toma sol. Tá? Ou ele põe biquíni. Não, pode ser biquíni. Na verdade ele coloca duas... Moedas. Duas moedas no mamilo só. Ah, tá. Porque ele gosta de ter aquele mamilo marronzinho. Marronzinho. Então. Que era um mamilo saudável. E não ardei enquanto alguém der peteleco no mamilo dele. Ou lamba. Põe a moeda, passa já nos pelos e gruda a moeda nos pelos. Ah, é isso. Então, eu acredito que seja por isso. Mas aí tem um problema. Quando você vai lamber o mamilo dele, fica aquele gosto de moeda. Ah, é. Isso é verdade. Metálico de colher. É, assim. Não, de colher. Mas não perca a oportunidade que você eu tenho um mamilo dele aqui. Eu sempre olhei. Eu sempre carrego na carteira. Uma foto ou uma mamilo? Não, o mamilo dele que eu cortei. Mano. Ah, tudo bem. Pra esse episódio. É, sim. Então essa foi a pergunta polêmica. Até suamos aqui de tanta... Não, mas foi polêmica. Tanta polêmica. Suor anal. Com suor orelhal. Sabe quando você sua dentro da orelha e a orelha pinga dentro da sua própria orelha e daí top. Não. Quando o seu ouvido dói ou ele se sente entupido, tem um truque que é você puxar a orelha um pouco para baixo e na diagonal. Você desentope na hora. Eu faço isso. Não, não, não é capaz, acho que só eu faço. Não, eu faço. Então você concorda que funciona? Concordo, lógico. Tá, tudo bem. Chegamos ao fim desse episódio que é fino no meio e cabeçudo na ponta e tem uma unha. Esse episódio que é o de dedadas da vida, que muitas vezes nos educou, nos xingou, ou a remover toda a seladora, ou a não deixar seu avô triste com você, e muito menos a brincar com o lixo. Vida, aquela proctologista que te machuca, mas é necessário. Mas que usa a perna, né? Para um mal necessário, né? Então, estamos aí. E por que esse episódio de Dedadas da Vida? Porque estamos no Novembro Azul. Novembro Azul. Fale sobre o Novembro Azul, Wesley Zoff. Pra quem não sabe o que é Novembro Azul, temos o Outubro Rosa, que é uma campanha de câncer de mama. Tá. E temos o Novembro Azul, que é a campanha de precaução ao câncer de próstata. Que eu, da onde vem a dedada? Que é o exame do médico. Normalmente. Tá bom, tá bom. Normalmente do médico. Bem, após os 40 anos, os homens são aconselhados a fazerem exame de próstata para ver se não tem algum indício, algum princípio de câncer de próstata, sim, que é fatal. Descoberta a tempo tem tratamento fácil, né? Se não for, você vai ter um câncer no cu, resumindo. Isso aí não é legal. O nome já não é legal. Então, por isso você tem aí. Então, se você tem 40 anos ou bem mais, igual o Wesley Zop, vá fazer. O aconselhado é fazer uma vez ao ano, e eu faço 3 vezes por semana, por questão de... Já conheci o médico há bom tempo. É o cara que se cuida. É, né? Você tem que se precaver, né? Tá aí. O homem prevenido vai a Roma. É o homem sempre prevenido. Porque sim, o médico... Ele sempre me leva a Roma. Sim. Pra ser romântico. Ou te leva ao amor, né? Que é Roma ao contrário. É um anagrama de Roma. Vamos pra despedida dela que nos visitou aqui hoje. Ficou feliz de estar aqui. Não é possível não ter ficado feliz aqui. Muito. Ela pediu um certo pagamento pra gente. Mas vamos fazer alguma coisa parecida que é dar cupcake. Pra ela, que é melhor. E buquês. Que é melhor do que o que ela pediu. Isabela, dê seu tchau aí pra galera e aquele momento que você lê o texto que a gente te entregou falando o quanto você gostou de ter participado. Ah, eu gostei, é muito assim, construtivo pra nossa vida. Instrutivo também. Ah, instrutivo também. Leia a frase correta. Ai, desculpa. E assim, muito legal. Obrigado pelo convite. Você vai ouvir mais do que 20 minutos desse? Agora eu vou. Pelo menos esse daqui eu vou ouvir inteiro. Eu prometo que os outros eu vou tentar. É, tudo bem. Quando você seleciona 20 minutos para ouvir do podcast, são sempre os 20 minutos iniciais ou você pega a 20 minutos intercalados, um minuto adianta o ponto? Eu já ouvi os iniciais e já ouvi também do desenvolvimento. Ah, mesmo. Você já chegou a pôr colocar o contrário para ouvir? Por exemplo, tipo, uma mensagem demoníaca? Ou da Xuxa? Não. É porque se colocar o contrário fica bom, né? A mensagem demoníaca faz sentido. Rolando normal. É, faz sentido. Wesley Zop, dê seu tchau pra galera aí. Fale um e-mail pras pessoas nos contatarem, assim como o Rafa Mamakowski fez. Nome diferente, mano. Nome russo. Bom, tchau galera. E o e-mail para mandar pra gente é autocríticas@chorume.com.br. Ao sem H no começo com o Chorume com X. X de Xuxa. E Gabriel Asbar, para aquele que quer entrar em contato com o Facebook, fale pra nós aí. Ah, olha. Entrar em contato com o Facebook não faço ideia, mas eu faço parte de um podcast chamado Chorume. Se eles quiserem entrar em contato com o Chorume, estamos no facebook.com/lixo do lixo. Ah, é? E no Twitter, como estamos? É, @néctardolixo. Muito bem, de vez em quando a gente posta alguma coisa lá. É bem de vez em quando. É, de vez em quando. Quando a gente toma uma dedada da vida. Sim, por não ter postado muito tempo, a gente posta. Então, muito obrigado pra você que teve paciência de ouvir, aguentou o vômito até o fim. Obrigado, fiquem aí, até a próxima semana. Tchau!